O tema hoje a ser colocado aqui é a compreensão do processo evolutivo. Bom, o que é um processo evolutivo? A gente parte sempre de um princípio, primeiro, né, de uma lei básica, de uma lei natural, ou alguns chamam de lei divina, que é a lei da evolução. Lei da evolução. Isso está lá no livro dos Espíritos, está no livro dos Médiuns, mas está principalmente na Gênesis. Se alguém algum dia leu, ou vai ler, ou pretende, ou está lendo, vocês vão ver que na Gênesis do Kardec, é uma obra básica também dele, vai colocar lá todas as questões da evolução. Seja a evolução mineral, seja a evolução do mundo mineral, do campo, digamos assim, dos vegetais, e também do mundo animal, quer dizer, o mundo mineral, o mundo vegetal e o mundo animal. Então, existe sempre uma evolução. Parte-se dessa lei primeira, segundo o Kardec, Allan Kardec, em suas obras básicas, que existe sempre um processo evolutivo natural. Um processo evolutivo natural e que esse processo, ele nunca vai ser um processo que vai retroceder. Ele vai sempre ir adiante. Não existe um retrocesso evolutivo. Mesmo segundo aquilo que está na Gênese, nas maiores catástrofes naturais, que é aquilo que mais ou menos a Gênese trata, né, de tudo aquilo que se trata da natureza, tanto mineral, vegetal, como animal, que estamos nós, seres humanos, tudo é evolução. Para tudo existe uma explicação. Em tudo existe uma evolução. A evolução, ela se dá, vamos aqui nos concentrar, no campo, digamos assim, do mundo animal. E aí nós vamos pegar e vamos chegar no topo da pirâmide, como a gente fala, né? Que é o topo da pirâmide, quem é que é? Somos nós, seres humanos, seres racionais, que às vezes, fugindo de certas questões, né, às vezes não são tão racionais como deveríamos ser. Então, partindo-se desse princípio da evolução, a gente vai voltar um pouquinho na história, e alguns séculos atrás, a gente pensava, todo mundo pensava, e era ardentemente defendido, principalmente, né, pela religião na época vigente, a Igreja Católica, a religião cristã, de que o centro do mundo era a Terra. Quer dizer, o nosso planeta era o centro de tudo. Quer dizer, veio um tal depois de Nicolau Copérnico, que ele disse assim, não, através de estudos científicos, através de comprovação, e era só as pessoas quererem enxergar, que, bom, não existe em nosso planeta como centro. O que existe é que todos os planetas, ou satélites desses planetas, giram em torno do Sol. Veio depois uma outra ideia, já no século XIX, século XX praticamente, de que não existe essa história de Sol-centro. Não, o que existe é todo um sistema solar que gira em torno de algo muito maior. Via Láctea. Surgiu depois a outra ideia de que essa Via Láctea, ela gira em torno de algo muito maior. E esse lá, algo muito maior, gira em algo, ao redor de algo muito maior ainda. E aí foge, é claro, a compreensão nossa, de nós seres humanos. Para a gente perceber que a compreensão do processo evolutivo, para nós seres humanos, chega até um ponto. E daí para frente nós somos eternamente, quer dizer, somos extremamente limitados à questão da evolução. Se nós nos colocarmos assim, colocarmos aqui a ideia da evolução, digamos assim, principalmente dos seres humanos, nós vamos perceber que existiu sim evolução. Existe aí, é só um exemplo que a gente quer dar aqui dentro de uma casa espírita, né, provando comprovando as ideias de que para tudo existe uma explicação. Acho que nunca foi falado, ou pelo menos não se falou ainda, sobre a ideia que está aí na mídia, né, sobre aquela doença, a microencefalia, que é causada lá por mosquito. Na final das contas, não se descobriu direito ainda o porquê dessa microencefalia. Saiu agora um artigo que eu li esses dias na Folha Espírita, o que, que é realmente a causa dessas doenças e como é que surgiu esse problema da microencefalia. O que aconteceu, segundo a Folha Espírita agora do mês de dezembro, ou de janeiro, não, de janeiro, existe aí uma série de fatores materiais, genéticos e espirituais que fizeram que acontecesse essa epidemia que os caras estão falando de microencefalia. Aí as pessoas, nós, os seres humanos, vamos tentar compreender se existe aí uma evolução humana. Existe evolução do ser humano acontecendo esse tipo de doença, partindo-se daquele princípio, daquela lei básica da causa e efeito, que nada acontece por acaso. Bom, se nada acontece por acaso, é porque alguma causa existe para essas crianças virem com esse tipo de anomalia. Ou elas vieram através de uma prova. A prova o que que é? Uma prova. Elas vieram de livre e espontânea vontade passar por esse problema, quando no mundo espiritual. Ou elas vieram por expiação. Elas vieram meio que obrigadas a virem em tal família, em tal localidade, para passar por essa prova, que já não é uma prova, porque eles foram obrigados, é uma expiação. Sem querer justificar aqui essa doença, claro. É uma coisa ruim em termos de Brasil, porque só aconteceu aqui no Brasil, mas está acontecendo. É uma explicação racional, lógica, coerente, que o Espiritismo coloca a respeito desse tipo de doença. Quer dizer, por que que nós estamos aqui sadios e existe lá na APAE bastante crianças, jovens, adolescentes e até adultos que passaram e estão com problema de aquelas doenças lá que é... eu não lembro o nome. Enfim, são pessoas, crianças, que têm déficit de inteligência, déficit de aprendizado, não me lembro o nome dessa tal doença, mas são várias doenças que fazem com que essas crianças não se desenvolvam. Ora, quem é que são culpados? Não existe culpado. O que existe é uma evolução apesar do sofrimento, da dor, do sofrimento. Então a gente só cresce, a gente só evolui nessa existência ou nas próximas existências ou pela dor e sofrimento ou pelo amor. Amor e compreensão. Compreensão, mas para que exista uma compreensão de tudo aquilo que está evoluindo ao redor de nós, antes da compreensão tem que ter um entendimento. Nós temos que entender o que está acontecendo. E se a gente se revoltar contra a inflação ou contra um certo número de problemas que está passando no nosso país, os países que estão ao nosso redor, os países que estão em Europa, e é conflitos lá por causa das crenças fundamentalistas, enfim, se a gente vai começar a pensar que tudo isso é bom, tudo isso está acontecendo por quê? São escolhas e são, digamos assim, a colheita de alguma semeadura. Alguém semeou e alguém está colhendo. Esses dias eu estava falando com um conhecido meu, uns dois anos e pouco, só um exemplo daquilo que a gente pode chamar, sem querer aqui justificar ou glorificar ou endeusar o Espiritismo, de forma alguma. Mas essa pessoa, esse conhecido meu, ele, há uns dois anos e meio atrás, ele falou que ele estava começando a querer adentrar, a estudar o Espiritismo. Inclusive, ele não vem aqui, ele participa de uma casa em Caxias. E esses dias ele conversou comigo, ele disse, eu estou num grupo de estudo, na Alunos do Bem, em Caxias do Sul. Aí eu disse assim, vai, daí, ah, estou me sentindo bom, muito bem, diz ele. Eu não voltaria jamais à vida que eu tinha uma vez. Não estou dizendo aqui de forma alguma que o Espiritismo vai salvar todo mundo. Nem que a Igreja Católica, nem que a Igreja Protestante, nem que as igrejas evangélicas. Eu não estou falando isso, não estamos afirmando isso. O problema disso, diz ele, é que eu não estou sendo compreendido pelos meus amigos. Porque eu não dou mais risada daquelas velhas piadas, ou daquelas piadas grotescas, ou aquelas piadas que a gente sabe que não tem nada de interessante. Eu não consigo mais ficar no meio deles, porque quando eles começam a falar de alguém ou de alguma coisa mal, de alguma coisa, eu me afasto. Então eu estou sendo incompreendido, ele falou. E quantos de nós que às vezes mudamos nossas ideias, não para o Espiritismo, mas mudamos a nossa maneira de pensar. Alguns que tentam, depois de velho, querer estudar. Às vezes são vistos pela sociedade, ah, o cara vai querer o quê? Estudar depois de velho. É uma evolução que cada um é responsável. E através dessa evolução é que a gente pega e semeia aquilo que a gente deseja semear, para depois, no futuro próximo dessa mesma existência, ou em outras existências, nós colhermos. Então, a compreensão da evolução, dos processos evolutivos, ela é bastante relativa. Se nós ficarmos pensando, então, naquilo que pensava, se pensava uma vez que a Terra era o centro, depois o céu, o Sol, depois a Via Láctea, depois vai, e aí a gente pega e vai num lugar onde a gente não compreende mais nada. Então, nós temos que entender a nossa limitação de compreensão. Mas compreender também que nós temos que ir além, transcender às vezes, e aprender, e estudar. Então fica aqui uma proposta até de reflexão para a gente realmente perceber até onde vai a nossa compreensão a respeito da evolução. Seja a evolução material, espiritual, ou emocional, ou qualquer que seja. Obrigado.